dois, três, aqui estou mais uma vez, mandando uma ideia como somente eu sei. Agora dito as regras, dou as cartas do jogo. A selva é perigosa, mas aqui vou eu de novo. Em meio aos mistérios e a violência que nos cerca, a fé está presente, é só o que nos resta. O clima não é pra festa, acredite. Pode crer. Vivo no limite, a cena é essa, liga aí. Tecos, tiros, na madruga, morte e treta. Sua vida por um fio, somente em Deus confio. A trajetória é difícil de verdade. Valente, não desisto, sim persisto, pois não sou covarde. Preto ou branco, homem ou mulher, tomem cuidado ou a selva te engole, né? Seja ligeiro, guerrilheiro, sistemático, pra sobreviver à floresta de concreto e aço. Na, na, na, na, na, na. Sei que é difícil, mas você tem que mostrar coerência. Os porcos vêm, te xingam e te batem e te julgam pela aparência. O nego drama, como disse os racionais. O número, número em advertência pelos policiais. Leão quer te engolir, consumir, diluir, persuadir, te omitir, destruir, conferir. Sem seu empenho no dia a dia ou na escola. A total exclusão, a sociedade a toda hora. Criança passa bola, o baseado rola. O pai que o filho explora, na rua pede esmola. Na mão sacude cola, na selva só mais um João ninguém. Na pedra um refém. Continua, vai e vem, jovem ou velho, a selva é o que é. Fique esperto ou as feras te engolem, né? Tenha cautela, esteja atento, sistemático, pra sair ileso a floresta de concreto e aço. Jogo o jogo, também faço parte dela. Mas um rapaz comum, criado na favela. Feita de pedra em concreto, o futuro um inseto. Convivendo e vivendo, pesadelo quieto. Homem de aço segue seu sonho frustrado. Na mente, no trem, seu castelo desabado. Mas aí, firme e forte, sempre eu tô aqui. Ligeiro na metrópole, um guerreiro segue assim. A cidade te oferece fantasias. Fuja dessa química, malandro ou que fita. Se liga, a selva tá cheia de armadilhas. Ilusão, frustração, nesse jogo covardia. Rapper gladiadora, inspirado em Joana Dark. Tô pronta pra batalha, plá, plá, pro combate. Diz que me capota e que me apaga feito um X. Jamais cê vai fazer minha mãe infeliz. Pois na selva de pedra a maldade mora lá. Menina, larga a boneca, se vende por um baseado. Presa ao labirinto, sair da cadeia. Sobreviver ao inferno é difícil, pode crer. Guerreira tem que ser, fique a pampa, não vacila. Serpente te cerca, essa é a cena, sai da mira. Segredo, mistério dentro da selva de pedra. Só os fortes sobrevivem e a ela não se entrega.